Está no ar, a partir deste momento, Ciência em Sintonia, a rádio de mãos dadas com o mundo científico. Esta é mais uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. O programa de hoje é dedicado à costa portuguesa. Nos próximos minutos vamos descobrir o que se faz no Algarve ao nível da investigação. Temos encontro marcado na Universidade de Algarvia para conhecer o projeto de Ciências do Mar e projetos que têm a costa portuguesa como objeto central. E já que rumamos para sul, lançamos uma questão relacionada com o tema deste programa e com o Algarve. Sabe quantas espécies animais existem na Ria Formosa? Pense bem, quantas espécies animais existem na Ria Formosa? A resposta vai ficar para o fim desta emissão de Ciência em Sintonia. Podemos começar o programa com um excerto de um poema de António Pereira. Sou algarvio e a minha rua tem o mar ao fundo. Assim se define o Algarve, a região mais a sul de Portugal, com 200 km de costa. Na Universidade de Algarvia, ficámos a perceber esta relação profunda com o mar. Viemos ao Centro de Ciências do Mar, exatamente. Tínhamos uma conversa agendada com Adélio Canário, presidente do centro que tem como ponto central a investigação marinha. O CCMAR é um centro de investigação que está localizado na Universidade do Algarve e que se dedica fundamentalmente a investigar o mar em geral, mas está muito vocacionado, ou muito mais, enfim, a maioria das pessoas que cá trabalham, para os recursos biológicos de uma maneira geral, portanto, a trabalhar com organismos, portanto, a biologia e as interações da biologia em vários níveis. Atua em várias, enfim, em várias áreas, desde as moléculas propriamente, o DNA, proteínas, etc., até aos ecossistemas, não só do Algarve, mas também os ecossistemas globais. O Centro de Ciências do Mar está situado no campus de Gambelas da Universidade do Algarve, a apenas 1 quilómetro da Ria Formosa e do mar. O centro está organizado em duas linhas de investigação, aquacultura e biotecnologia e recursos vivos. A divisão de aquacultura e biotecnologia centra-se na investigação de espécies importantes neste tipo de produção e em modelos marinhos com relevância em biomedicina e biotecnologia. Por outro lado, a linha que investiga os recursos vivos foca-se nas áreas da biologia e ecologia. É exatamente neste domínio que se desenvolvem estudos acerca do impacto da pesca. Criado em 1993, este centro, o Centro de Ciências do Mar, rapidamente se transformou numa referência da investigação marinha. Este centro adquiriu uma importância muito grande na universidade e na região. Evidentemente que a sua origem está muito relacionada com os objetivos com que a universidade foi criada. A Universidade do Algarve apareceu com objetivos ligados fundamentalmente àquilo que na altura era os principais ramos da economia e continuam a ser, que são o turismo, as pescas e a agricultura. E portanto, apareceu o curso de Biologia Marinha e Pescas e progressivamente, enfim, com a contratação de pessoal e com outras iniciativas, mas de facto conseguimos criar aqui um centro com uma dimensão, não só a dimensão, também com uma capacidade bastante grande e, portanto, a nível nacional, de facto, nós temos um impacto muito grande naquilo que é a produção científica nacional nesta área. O mar e o clima vivem em constante mudança. O ritmo é sentido de forma permanente no centro de investigação, refere Adelino Canário. Nós vivemos aqui à beira da Ria Formosa, mas não só, também a costa do Algarve e o sul de Portugal, evidentemente, sobretudo o sul de Portugal, está aqui numa zona que é uma interseção entre o Mediterrâneo e a África, e nós podemos assistir aqui a grandes alterações. Portanto, atualmente fala-se nas alterações climáticas, não é? Que é uma preocupação, e nós podemos ver isso em atuação, porque à medida que a água vai aquecendo, nós vamos vendo espécies que são mais africanas a subir pela nossa costa. Há 20 anos, em estudos que foram feitos aqui na Ria, encontraram cerca de 70 espécies de peixe. Atualmente dessas 70 só existem para aí umas 30, portanto, mas no entanto existem outras 30 novas que entretanto apareceram. Portanto, umas desapareceram, outras aparecem. Nós aqui estamos já a assistir, digamos, ao progresso destas alterações de uma maneira mais eficiente. E podemos também, enfim, fazer estudos que mostram precisamente o impacto, por exemplo, da acidificação dos oceanos, e daí por diante. Portanto, há assim uma variedade de trabalhos que nós fazemos. Palavras de Adelino Canário, presidente do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Falamos de uma região que todos os anos atrai milhares de turistas que vêm aproveitar o sol e o mar, mas a investigação marinha começa também a ser responsável pela chegada de vários estrangeiros à Universidade do Algarve. No nosso próprio centro, nós estamos muito abertos e recebemos muitos investigadores estrangeiros, portanto, que estão cá, portanto, que nós contratamos, mas também recebemos, por exemplo, estudantes de mestrado e doutoramento que vêm para cá trabalhar temporariamente ou permanentemente. E o CCMAR é também considerado, é um contrato europeu, portanto, através de um projeto com a União Europeia, em que funciona como uma infraestrutura de investigação. Ou seja, os investigadores candidatam-se através de um projeto e são avaliados, esse projeto é avaliado, e nós, portanto, através desse financiamento europeu, pagamos a vinda e a estadia dos investigadores aqui durante até 2 meses, mais ou menos, cada vez. Portanto, estamos permanentemente aqui investigadores estrangeiros. E, evidentemente, o Algarve, aliás, o país em geral, mas portanto, estamos aqui a falar do Algarve, tem, de facto, características excelentes. Enfim, é um país bastante calmo, com acessos, portanto, nós temos aeroportos, e, portanto, para chegar aos grandes centros é relativamente fácil. E, ainda há uns anos, não há muitos anos, houve, de facto, um inquérito internacional pós-docs, através de uma revista que é o The Scientist, e Portugal foi considerado um dos melhores destinos para pós-docs. Portanto, não há dúvida que existem condições. Evidentemente que as pessoas vêm para aqui para trabalhar, mas também vêm atraídos pelo ambiente que existe, não só o sol, mas tudo o resto, e isso é muito positivo. Portanto, nós temos algumas vantagens que tentamos aproveitar e devemos aproveitar ainda mais. A economia do mar é um dos temas da atualidade. Entre 2010 e 2013, houve um aumento neste tipo de economia, na economia do mar, de 2,4% para 2,7%. A pergunta é: como pode um centro de investigação contribuir para reforçar estes números? A questão aqui é, de facto, nós passarmos para a economia esse conhecimento, portanto, através de mecanismos de transferência de tecnologia. Nós temos feito algumas atividades. Por um lado, temos também criado empresas, enfim, mas criar empresas que estão um pouco na moda também é limitado, não é? Há um certo número de pessoas que criam empresas, umas conseguem sobreviver, outras não, mas também dar formação, por exemplo, às empresas que já existem. Portanto, nós podemos passar tecnologias recentes para empresas que, portanto, não estão tão avançadas tecnologicamente. E, portanto, temos aqui, enfim, algum papel que penso que pode ser interessante. O Centro de Ciências do Mar tem, neste momento, 200 colaboradores. Um centro de investigação que, para Adelino Canário, tem ainda um longo futuro pela frente. Para podermos continuar a trabalhar, temos que arranjar financiamentos que atualmente escasseiam, sobretudo em Portugal. Agora temos o Horizonte 2020, portanto vamos continuar a apostar nesse tipo de programas internacionais, em que temos sido razoavelmente bem-sucedidos, e, se possível, melhorar esses objetivos. Maior papel a nível regional, através da tal especialização inteligente e, portanto, dos programas de coesão, e aí estamos em diálogo com as entidades locais. E, enfim, mobilizar tanto quanto possível as pessoas, não só para esta área, mas nós contribuirmos, de certa maneira, para que o Algarve não seja só sol e praia. O Algarve e o Mar em análise com a ajuda de Adelino Canário, responsável pelo Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Ao terminar, é importante deixar mais uma nota. Este centro elaborou nos últimos anos cerca de 550 artigos científicos com projeção nacional e internacional. Bivalves de água doce. Já alguma vez ouviu falar? No Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, esses bivalves são centro de estudo, são um alvo de estudo. Eles habitam nos rios e nos lagos e acaba por haver um profundo desconhecimento sobre a existência desses bivalves de água doce, mesmo entre a comunidade científica. Elsa Fruff é investigadora no CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, com morada no Porto. Vai agora falar-nos de um projeto que se centra na biodiversidade dos bivalves de água doce em Portugal. É um projeto muito interessante, eu suponho que sejam todos, mas este é de facto muito interessante porque tem uma combinação inovadora de abordagens multidisciplinares, que é o que de facto me atrai muito neste projeto, porque temos não só a parte da genética, que é onde eu sou a cabeça de lista, por assim dizer, mas também conseguimos incluir fisiologia e conseguimos incluir também ecologia e ecogeografia. É um projeto muito complementar e bastante inovador, precisamente devido a esta abordagem multidisciplinar. Na realidade, sabe-se muitíssimo pouco destes organismos na Península Ibérica e este projeto foi financiado, está a decorrer, é financiado pela FCT, está mais ou menos a meio o projeto, e o projeto visava estudar apenas estes organismos aqui na Península Ibérica. Mas, uma vez que estes organismos têm uma distribuição geográfica para além da Península Ibérica, começou a ser interessante comparar as populações daqui com outras, nomeadamente europeias e também do Norte da África, e o projeto foi crescendo e neste momento, de facto, temos colaborações com investigadores não só da Península Ibérica, mas também da Europa e do Norte de África. Estes animais de duas conchas são encontrados essencialmente em ambiente aquático. Estima-se que existam há 500 milhões de anos. O mexilhão, a amejo ou a ostra são os exemplos mais populares desta espécie. Mas falemos naqueles que se dão apenas nos rios e nos lagos. Tem três características extremamente interessantes. Uma delas é em termos da ecologia. Os bivalves em geral são extremamente importantes de um ponto de vista ecológico, por exemplo, por causa do seu papel de filtradores nas águas. Portanto, conseguem filtrar uma grande quantidade de água por dia. Para além disso, tem um aspecto também muito interessante em termos de conservação, porque uma família pertencente, portanto, a estes moluscos, os Unionidae, é uma das famílias com um declínio global em termos mundial extremamente acentuado. Às vezes chega a ser citado como uma das famílias mais ameaçadas a nível mundial e não há informação absolutamente nenhuma em termos de Portugal, portanto não sabia quase nada. Sabia-se que há um declínio muito grande em termos geral, em termos mundiais, mas em Portugal não sabia qual o estatuto de conservação destes bichinhos, ainda está muito por saber. Depois tem outras duas coisas muito interessantes. Uma delas tem a ver com a capacidade de expressão destes animais, portanto são bivalves que vivem no fundo dos rios e lagos, mas para se dispersarem têm uma fase parasítica obrigatória nos peixes, ou seja, os bivalves passam, para se reproduzirem têm uma larva e a larva não se dispersa livremente na água, tem que ficar anexada aos peixes que passam e os peixes acabam por servir como meio de transporte dessas larvas. Depois a larva, passado algum tempo, acaba por cair já em forma de juvenil e portanto reproduz-se. O bicho é sessil, portanto não se movimenta, onde cai fica, o adulto cresce ali e, portanto, temos aqui uma relação muito interessante entre o bivalve e o peixe. Portanto, o que já em termos biológicos já é extremamente interessante, em termos de dispersão, como é que se faz a dispersão, mas em termos de conservação é extremamente importante porque não se pode proteger só o bivalve, não é? Na realidade precisamos de proteger o ecossistema inteiro, incluindo os peixes, porque depois estes peixes hospedeiros não são todos os peixes que existem no rio. Há uma determinada espécie, uma ou duas, normalmente não são muitas as espécies de peixe que estes bivalves parasitam. Para além disso, tem ainda outra característica em termos fundamentais de biologia, interessantíssima, completamente distinta de todos os outros animais que existem, que é em termos de reprodução do seu mitocondrial. Normalmente, assim de uma maneira muito geral, os organismos têm um mitocondrial, um DNA mitocondrial, que é hereditado apenas através da linha materna. E estes animais, estes organismos, possuem dois tipos de mitocondrial, de ADN mitocondrial, de via materna e via paterna. Portanto, é de facto um organismo extremamente interessante por vários motivos. Este projeto, uma vez que estamos no início em termos de informação de base na Península Ibérica, tenta abordar todos estes temas, mas focando-se mais, de facto, na conservação destas espécies, no conhecimento básico da distribuição, à época de reprodução, períodos larvares, os quais os peixes são hospedeiros, tudo relacionado com estas espécies, que, de facto, não sabia absolutamente nada. E agora, ao fim de um ano e meio de projeto, a quantidade de conhecimento adquirido é de facto extraordinária. Esta reunião de peritos em biologia e conservação das espécies espera poder proteger e conservar este grupo. Como tem uma abordagem, de facto, multidisciplinar, nós vamos tentar compreender não só a dinâmica atual das populações, portanto, o que se passa no dia-a-dia, mas também a biogeografia histórica destas espécies, ou seja, onde é que as espécies antigamente existiam, qual a distribuição geográfica no passado, e comparar com a distribuição geográfica atual, mas também clarificar a diversidade taxonómica, porque uma pergunta tão simples como seja quantas espécies destes moluscos existem em Portugal ainda não tem uma resposta completamente definida. A afinidade filogenética, ou seja, a relação das espécies, portanto nós podemos chegar à conclusão que existem, imagine, 6 espécies em Portugal, mas qual é a relação entre elas, quais são as espécies mais próximas, quais as espécies mais distantes, mas também então tentar compreender um bocadinho os mecanismos fundamentais da evolução do tal DNA mitocondrial e depois então aquela parte básica das características biológicas, começando pela distribuição em Portugal, onde é que estas espécies ocorrem, passando também pela época de reprodução de cada uma das espécies, pelo período larvar, quais são os hospedeiros, os peixes hospedeiros, que é uma característica fundamental e é muito importante saber que também não há. No fim, a ideia é não ter conhecimento básico, não é fundamental, mas também aplicado nomeadamente à conservação. Portanto, só com o conhecimento do que temos, o que é que temos é que de facto podemos conservar, a indicar as melhores maneiras de conservar estes animais. E os pratos dos portugueses? São também eles uma ameaça aos bivalves de água doce? Que eu saiba, em Portugal, eu só encontrei ali na zona do Alentejo e na zona de Trás-os-Montes. De facto, às vezes, raramente, mas às vezes alguns pastores dizem que de vez em quando que apanhavam, mas juvenis, portanto, bivalves muito pequeninos e que faziam, eu penso que até eram arroz com estes bivalves, mas normalmente não são espécies comestíveis, a comparar com os bivalves marinhos, não é? Não são espécies para que se comam. No entanto, algumas das espécies, nomeadamente as margaritíferas, são, portanto, há espécies que produzem as pérolas, que essas sim, não é? Já são espécies comercialmente exploradas, não para a alimentação, mas então por causa das pérolas que produzem. Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, vai a meio de um percurso de 3 anos, mas pode ser prolongado, refere a investigadora Elsa Fruff, dadas as necessidades de estudos ecológicos. Está encontrado um teste para prever risco de ataques cardíacos. Uma equipa de investigadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, desenvolveu uma nova técnica que permite identificar as pessoas com maior risco de sofrer ataque cardíaco. O método consiste num exame por marcadores radioativos que detecta depósitos de gordura nas artérias. Ora, estes depósitos são perigosos, uma vez que podem provocar a ruptura nas artérias e causar um ataque cardíaco. A identificação prévia destes depósitos de gordura permite que os médicos possam tratá-los, evitando até uma possível morte do paciente. Até agora, não existia nenhuma forma de prever o risco de ataque cardíaco. Realizado em 40 pessoas que sofreram recentemente um ataque cardíaco e outras 40 pessoas com angina de peito, o teste conseguiu detectar a placa que causou o ataque cardíaco em mais de 90% dos pacientes que tinham tido este problema. Da Escócia chega também o alerta para o sal dos analgésicos. Alguns fármacos solúveis podem, quando tomados regularmente, representar risco para a saúde devido à grande quantidade de sal que contêm. Investigadores de uma universidade escocesa explicam que algumas fórmulas destes medicamentos efervescentes podem provocar problemas cardíacos e AVCs. Foram analisados os casos de 1,2 milhões de pacientes no Reino Unido. Segundo os cientistas, muitos efervescentes têm uma grande quantidade de sal porque, para que possam dissolver-se, contêm bicarbonato, que costuma ser misturado com sal. Ainda assim, a Fundação Britânica do Coração já veio dizer que este estudo se refere concretamente a pessoas que tomam estes medicamentos diariamente e explicando que, se forem tomados de forma ocasional, não prejudicam a saúde. Agora um prémio para Portugal. O projeto Pastagens Semeadas Biodiversas venceu o concurso europeu para a melhor solução contra as alterações climáticas. Esta investigação foi apresentada como uma solução inovadora para a redução das emissões de CO2. Para a Comissão Europeia, as pastagens semeadas biodiversas são um exemplo para poupar dinheiro, criar emprego e gerar crescimento. Permitem ainda obter maior fertilidade dos solos, uma maior retenção de água e resistência à erosão, o que ajuda a aumentar a produtividade das pastagens em muitas regiões de Portugal. O projeto Pastagens Semeadas Biodiversas é uma iniciativa da Terra Prima e envolve mais de 1000 agricultores portugueses. Os invisuais podem agora contar com um novo guia de compras. Dois alunos finalistas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo criaram um guia a pensar em todos os consumidores invisuais. Os alunos pensaram também nas barreiras que estas pessoas enfrentam em atividades tão simples como ir ao supermercado. Vamos ao projeto. Chama-se Guia de Apoio à Navegação de Invisuais em Superfícies Comerciais. Tem por base aparelhos tecnológicos capazes de ajudar os invisuais a conseguir cumprir a tarefa de ir às compras através da eliminação de vários obstáculos com que se deparam. Os bens a adquirir existem numa lista de compras pré-configurada. Foram muitas as descobertas que contribuíram para o dinamismo da matemática. Cálculos complexos são atualmente solucionados em fração de segundos com a ajuda de computadores e de softwares matemáticos. Objetos como a calculadora estão também presentes no cotidiano de cada um de nós, permitindo-nos realizar operações tendo simplesmente que pressionar apenas alguns botões. O ábaco, no entanto, foi considerado a primeira máquina de calcular da humanidade. É o mais antigo instrumento de cálculo e surgiu ligado ao desenvolvimento dos conceitos de contagem, sendo visto como uma extensão do ato natural de se contar pelos dedos, sendo que o ábaco ainda hoje é utilizado para ensinar operações matemáticas. O ábaco teve origem na Mesopotâmia e foi depois aperfeiçoado pelos chineses e pelos romanos, que o foram personalizando e adaptando. Começou com uma simples tábua ou bloco de argila e foi evoluindo para a forma como hoje o conhecemos, com contadores dispostos em fileiras sobre varetas ou fios e que podem fazer-se deslizar livremente. O ábaco é um instrumento muito fácil de se manipular e utilizado para simples operações matemáticas como a soma, a subtração, multiplicação ou a divisão, mas também para operações mais complexas como problemas com frações e raízes quadradas. Há vários tipos de ábacos, mas todos obedecem basicamente aos mesmos princípios. As dúvidas em relação à eficácia deste instrumento foram surgindo, sobretudo com o aparecimento de algumas inovações tecnológicas como a máquina de calcular eletrónica. Por isso mesmo, a 12 de novembro de 1946, em Tóquio, no Japão, realizou-se um concurso singular que colocou frente a frente o mais antigo instrumento de cálculo, o ábaco, e uma máquina eletrónica. Surpreendentemente ou não, o ábaco venceu esse confronto. Regressamos ao Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Se no início do programa ficámos a conhecer o Centro de Investigação, agora vamos descobrir o projeto RENSUB. Nada melhor do que ir ao encontro do coordenador Jorge Gonçalves para nos explicar o que é. O RENSUB é um projeto de investigação aplicada que começou aqui no Algarve em 2003, primeiro, com a Direção Regional do Ambiente na altura. E o que se pretendia era saber em áreas do mar em que se faziam dragagens para a alimentação, no caso era a praia de Valdo Lobo, para se fazer a alimentação ou realimentação dessa praia, por causa da erosão costeira, se as áreas onde se fazia essa dragagem eram ou não importantes do ponto de vista biológico. E a Universidade do Algarve e o CCMAR, em conjunto com a Direção Regional e depois, ao longo dos anos, com a CCDR e com a ARH Algarve, desenvolver um projeto de mapeamento dos fundos marinhos. Portanto, em vez de irmos ver pontualmente um determinado sítio, se era importante ou não, sob o ponto de vista da biodiversidade, da ecologia, da biologia, resolvemos fazer então um mapa do Algarve, dos 0 aos 30 metros, não só com o tipo de fundos, portanto, desde a profundidade, o tipo de sedimentos, areias, vaza, rocha, mas também os seus habitantes, portanto, que tipo de organismos, as algas, os invertebrados marinhos, os peixes, todo um ecossistema que, pela primeira vez em Portugal continental, seria mapeado e com exatidão, poderíamos dizer, utilizando estas tecnologias GPS agora atuais e sistemas de informação geográfica, com muita precisão de saber o que temos, onde temos, e daí poder então planear melhor as atividades que se fazem no mar, nomeadamente a extração de areias, mas outras também, como, sei lá, a pesca, a aquacultura offshore, todo o tipo de atividades marinhas que se possam desenvolver no mar, agora já se podem fazer com conhecimento de causa, com conhecimento daquilo que existe em termos de biodiversidade, digamos. Mapear a costa algarvia e fazer um inventário dos principais habitats e espécies é o grande objetivo. Só assim é possível gerir da melhor forma as atividades relacionadas com o meio marinho. Foi com estas ideias em mente que a equipa de 30 investigadores do centro começou um longo trabalho. Tivemos que dividir todo o espaço em pequenas quadrículas, dividi-lo, no nosso caso, em termos de profundidades e em termos de tipo de substrato, e então aí atuar em termos de validação dos vários tipos de substrato, portanto, se era areia, se era rocha, que tipo de organismos é que aí viviam. As amostragens foram adaptadas e, por exemplo, para a rocha, nós fizemos mergulho, um mergulho científico, em que iam vários investigadores, estendíamos uma fita de 60 metros metros no fundo do mar para fazer replicados, e um investigador ia ver só os peixes, o outro ia ver só os invertebrados marinhos e o outro ia ver as macroalgas. Já no caso, por exemplo, das areias e de substratos que nós chamamos móveis, podem não ser areias, podem ser lodos, portanto, todo esse tipo de sedimentos, utilizámos uma técnica de amostragem diferente. Neste caso é um arrasto de vara, parecido com aquele que se utiliza ainda em alguns estuários, em que recolhemos os organismos e depois trazemos para o laboratório e aí fazíamos vários tipos de medições, para além da identificação das espécies. Esta era uma parte, portanto, de campo, que fizemos bastante, bastante forte, demora muito tempo. Depois, a outra parte é, como lhe disse, de laboratório, e depois de termos essas bases de dados introduzidas, é passarmos muito tempo no gabinete a fazermos modelação, geoestatística e produzir os relatórios e portanto, todo o tipo de artigos científicos que somos, vamos lá, obrigados, que faz parte do nosso trabalho. E uma das experiências foi, por exemplo, fazer raspagens nas rochas, raspagens com quadrados, portanto, já para as algas também o método é diferente, enquanto que no mergulho, quando nós estamos a ver os peixes, o mergulhador vai circulando ao longo de uma fita e vai apontando numa placa as espécies que identifica. No caso das macroalgas, nós fizemos um quadrado de 50 por 50 e aí vamos ver a percentagem de cobertura em vários pontos desse transeto, e as raspagens servem para ver realmente aqueles organismos mais pequenos. Resumimos este trabalho de campo em números. Até ao final de 2008 foram realizados pela investigação mais de 400 dias de mar, 804 mergulhos individuais, que corresponde a cerca de mais de 32 mil minutos de mergulho e 76 dias de arrasto. Em 2010, o projeto Rensub acabou por ter um ponto final. A equipa de trabalho, no entanto, não quis ficar por ali e continuou a desenvolver o projeto, mas desta vez com apoio. Se antes apenas era possível fazer mergulho até aos 30 metros de profundidade, agora com o novo projeto foi possível ir mais longe e mais fundo. Fomos a maiores profundidades e investigámos o canhão de Portimão e o canhão de São Vicente. O que é que são estes canhões? São vales pressionários subaquáticos. Normalmente estão no enfiamento de rios, neste caso o Arado. Ali no Cabo São Vicente nem tanto. O canhão da Nazaré, que também é muito importante, também nem tanto. Tem a ver com fenómenos de geológicos, portanto, de inserção das placas tectónicas, e são zonas particulares em termos de biodiversidade, e fomos investigá-las também. No mergulho só conseguimos ir aos 30, 40 metros com habilitações normais. Já há agora habilitações para ir aos 50, 70 metros de trabalhar, mas mesmo assim o tempo que se pode lá estar debaixo da água é reduzido devido a fenómenos de descompressão, etc. E então aí o ROV, ou seja, é um robô submarino com câmaras de vídeo, máquinas fotográficas, etc. Então, o ROV adequa-se realmente a irmos um bocadinho mais fundo. E foi nessa perspectiva, aí já para irmos para os canhões submarinos, aí já para irmos até aos 500 metros, foi o que fomos. Já não podemos ir nós, gostávamos muito, mas não temos nenhum submarino, mas mandámos o ROV. Trabalhos realizados a 12 milhas da costa que contaram com o apoio de entidades internacionais. A utilização do ROV trouxe novos avanços e descobertas. Fomos também a um sítio que nós já estamos a fazer monitorização desde 1998, que é o Gorringe. É um monte submarino, ou uma montanha submarina. Eu costumo dizer que é a maior montanha de Portugal. É debaixo d'água, porque vai dos 5 mil metros até aos 25 metros. Portanto, chega quase à superfície. Não é, só não é uma ilha por 25 metros. Mas é uma montanha com 5 mil metros, portanto, só para verem essa dimensão. E nós mergulhámos no topo, nestes 25 até aos 40 metros, fazemos mergulhos, e para baixo dos 40 metros utilizamos então o ROV, e aí também fomos até aos 500 metros, mas já temos hipóteses de ir trabalhar até mais fundo. Este episódio é apenas um dos muitos que ajudam a perceber a dimensão deste projeto. O balanço, diz o professor Jorge Gonçalves, dificilmente podia ser melhor. Só com este pequeno, entre aspas, com este estudo que foi exaustivo, nós temos um inventário de espécies, talvez o maior de sempre feito no Algarve, isso de certeza absoluta, e um dos maiores a nível nacional. Temos isso em base de dados, o que é bastante importante. Conseguimos identificar determinados habitats que são prioritários em termos das diretivas europeias. e que, portanto, vão ser úteis para a definição das nossas áreas da rede Natura para o mar, e auxiliarmos aí, nesse caso, o nosso governo nesses compromissos internacionais. Também vimos espécies que são ameaçadas e identificámos o seu habitat. Conseguimos, inclusivamente, fazer modelação para saber, com base naquilo que nós conhecemos do habitat que elas vivem, saber, noutros habitats que nós ainda não fomos, noutros sítios onde nós não fomos, onde é que elas poderão existir. E isto é importante, porque se poupa dinheiro, não é? Esta parte da modelação tem essa vantagem. Depois, conseguimos também fazer estes mapas, em que temos, para além destes habitats prioritários, estas espécies ameaçadas, temos também onde existem os chamamos hotspots de biodiversidade, ou seja, os pontos quentes, pontos de maior biodiversidade, e nesses pontos isso está mapeado para uma administração regional ou mesmo para a administração central. É importante para saber onde realocar ou onde disponibilizar portanto, esse espaço para a utilização humana e para as atividades humanas, sem prejudicar a natureza, ou pelo menos prejudicando o menos possível. Portanto, aqui a maior vantagem deste tipo de estudos é precisamente dar esta ferramenta, estes tais mapas, que permitem gerir com um melhor conhecimento do que se passa, e esse acho que é uma das maiores mais-valias. O projeto foi financiado pela Direção Regional do Ambiente, pelo CREN e pela Administração Hidrográfica do Algarve. Agora espera novos desenvolvimentos. Galileu Galilei é considerado o fundador da ciência moderna. Figura marcante da física, da matemática e da astronomia, deixou ao mundo uma herança de descobertas e invenções que poucos cientistas conseguiram igualar. Nasceu no dia 15 de fevereiro de 1564, na cidade italiana de Pisa. Aos 10 anos, mudou-se para Florença com a família. Estudou no Mosteiro de Camaldolese e, aos 17 anos, ingressou na Universidade de Pisa para estudar Medicina. Frequentou o curso durante 4 anos, mas o gosto pelos números falou mais alto e Galileu trocou a Medicina pelo estudo da Matemática na mesma universidade. O primeiro trabalho científico de Galileu foi escrito em 1586, na altura em que inventou a balança hidrostática, que se destinava à análise dos metais a partir do próprio peso. A Galileu pertence também a descoberta da lei dos corpos e foi também o cientista italiano o primeiro a referir o princípio da inércia. Em finais de 1587, Galileu já tinha descoberto uma abordagem engenhosa e prática para conseguir determinar os centros de gravidade de certos sólidos. Aos 25 anos, foi nomeado professor de matemática da Universidade de Pisa e, em 1592, foi convidado a lecionar a disciplina na Universidade de Pádua, onde permaneceu 18 anos. Muitas das descobertas de Galileu surgiram durante este período. Em 1592, inicia-se o que na biografia deste cientista é comum chamar-se o período paduano, uma espécie de ciclo em que Galileu amadureceu dois grandes projetos científicos: a ciência geometrizada do movimento e a sustentação pela observação do sistema de Copérnico. Em 1597, criou um compasso proporcional, muito sofisticado e versátil, para auxiliar o cálculo. Na área da termodinâmica, inventou o termoscópio, que permitia avaliar numa perspectiva qualitativa o aumento ou diminuição da temperatura por meio do deslocamento do nível no interior de um tubo. Galileu foi também o precursor do relógio de pêndulo. Em 1610, chegou a vez de criar um telescópio, um tubo de chumbo onde encaixou duas lentes de vidro, que numa primeira fase permitia aumentar 3 vezes o tamanho aparente de um objeto. Galileu fez evoluir o telescópio até uma ampliação superior a 20 vezes e apresentou os céus no livro Sidereus Núcios, de uma forma que nunca antes tinha sido vista. Um trabalho de observação meticulosa conseguido ao longo de muitas noites consecutivas a olhar atento para o céu. Com este telescópio, Galileu identificou ainda as manchas solares, as montanhas da Lua, as faces de Vênus, 4 dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Quando Galileu iniciou as observações com o telescópio, finalmente começaram a aparecer argumentos definitivos contra o modelo geocêntrico que figurava na época, ou seja, Através das descobertas do cientista, ganhou força a teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico, de que era o Sol a ocupar o centro do sistema solar e não o planeta Terra. A defesa do heliocentrismo causou grandes problemas entre Galileu e a Igreja. Em 1616, a Inquisição pronunciou-se contra a ideia de que o Sol era o centro do universo. Galileu foi convocado a Roma para expor os argumentos sobre o polémico tema. A conclusão do Tribunal do Santo Ofício era de que não existiam provas suficientes para concluir que a Terra se movia em volta do Sol. Galileu foi julgado, condenado à prisão e obrigado a abandonar estas ideias. Passou os últimos anos de vida em prisão domiciliária, completamente cego. Galileu Galilei faleceu em Florença no dia 8 de janeiro de 1642, com 78 anos. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A costa portuguesa tem sido a rainha na emissão de hoje. Daqui a pouco vamos voltar ao Algarve para ficar a conhecer melhor a Ria Formosa. No início do programa já lançámos uma pergunta. Sabe quantas espécies de animais existem na Ria Formosa? Nos minutos finais do programa vamos ficar a saber a resposta. Agora, já de seguida, vamos à história da ciência em Portugal para dar a conhecer um homem da estatística e das probabilidades. José Tiago de Oliveira nasceu em Lourenço Marques, a atual Maputo, em dezembro de 1928. Na capital de Moçambique, enquanto estudante, destacou-se pelo bom desempenho e, entre outros concursos, ganhou em 1945 o Prémio Müller para o melhor estudante do Liceu Oliveira Salazar, porque completou o curso com 19 valores e ganhou também uma bolsa para estudar em Portugal. O desejo era engenharia naval, mas durante a viagem, ao ler um livro sobre estatística, terá ajudado a decidir-se por essa área. Em 1949, concluiu no Porto a licenciatura em matemática, com a média final de 18 valores. Não satisfeito, acabou por fazer igualmente o curso de engenharia geográfica, com a média final de 17. Enquanto isso, esteve também envolvido nas lutas políticas que marcaram o país e, em concreto, o Porto nos anos 40. José Tiago de Oliveira foi membro do MUD Juvenil, o Movimento de Unidade Democrática, ficando desde logo conotado com a oposição ao regime, o que lhe deu alguns problemas. Por exemplo, concorreu duas vezes para assistente da Faculdade de Ciências do Porto e, mesmo ganhando o concurso, acabou por ver recusada por motivos políticos essa contratação. Em 1951, mudou-se para Lisboa para trabalhar no Instituto de Biologia Marítima como assistente de investigação e fez uma carreira rápida. Integrado nas tertúlias da época e vendo reconhecido o seu valor, foi convidado para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Entretanto, começara a publicar trabalhos sobre estatística teórica e aplicada e também sobre álgebra. Em 1966, ainda não tinha 40 anos, chegou a professor catedrático de Estatística, Matemática e começou a promover a ida de vários alunos a outros países com o apoio de bolsas. Quem o conheceu de perto caracteriza-o como um homem simples, muito humano e disponível, com uma grande capacidade de ajudar os alunos que sistematicamente o abordavam para resolverem os problemas complicados da cadeira que mais reprovações dava no curso de Ciências de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Na crise académica de 1962, esteve ao lado dos estudantes. Em 1971 e 1972, experimentou o outro lado. Vivia-se um período em que as expectativas de mudança política e de abertura do regime político eram grandes e, por essa razão, decidiu tirar um ano sabático e colaborar na reforma do ensino com Veiga Simão, o ministro da Educação. Em 1973, associou-se à criação clandestina do Partido Socialista e, com a Revolução de 25 de Abril no ano seguinte e com a instauração da democracia, empenhou-se em diversas atividades partidárias, sindicais e de gestão universitária. Tiago de Oliveira foi membro fundador do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. De 1976 a 1978, integrou também o governo chefiado pelo Partido Socialista, ocupando o cargo de Secretário de Estado da Investigação Científica. O trabalho desenvolvido proporcionou a vinda a Portugal do matemático António Aniceto Monteiro, exilado desde 1945. Nos anos 80, Tiago de Oliveira defendeu o ensino da estatística no liceu, o que viu concretizado, e em 1983 criou um mestrado e desenvolveu interesse por novas aplicações da matemática, nomeadamente demografia e seguros. Antes já tinha publicado estudos de história da matemática em Portugal. Em 1988 deixou a Faculdade de Ciências e passou a integrar a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde fundou o Laboratório de Estatística e Matemática Atuarial. Os problemas cardíacos que já o tinham atacado em 1986 repetiram-se em 1990 com um novo acidente cardíaco e em 23 de junho de 1992 viria a morrer subitamente, também devido ao coração. Tiago de Oliveira sempre desenvolveu atividade intensa de investigação, ensino e publicação, o que o tornou numa figura incontornável da ciência portuguesa do século XX. Embora se tenha iniciado com a álgebra, foi na estatística que ocupou lugar de destaque, sendo uma referência nacional e internacional na área da estatística e das probabilidades. Foi na área da estatística e processos estocásticos de extremos que criou escola e foi mesmo um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento internacional dessa área de estudo, passando por conferências em diferentes universidades dos Estados Unidos da América, Inglaterra, França e Bélgica. A Ria Formosa do Algarve é o maior sistema lagunar português. Tem uma área de cerca de 18.400 hectares ao longo de 60 quilómetros, desde a Ria do Ancão até à Praia da Manta Rota. A ria estende-se ao longo de 5 concelhos algarvios. Divide-se em duas estruturas, as Ilhas Barreiras, onde estão as praias, e a chamada Zona Sapal, constituída por pequenos ilhotes. A Ria Formosa comunica com o mar através de 6 barras marítimas. Mas como é que tem evoluído a ria? O projeto, CIER, responde a esta questão. E à nossa pergunta responde o investigador Carlos Sousa. Trata-se de um projeto de investigação que pretende fazer a reconstrução da Ria Formosa desde o início da sua formação até ao presente. A ideia será tentar perceber como é que a subida do nível médio do mar, que se encontra registada nos últimos 15 mil anos, afeta o desenvolvimento de uma zona costeira. Todo o preenchimento sedimentar que se encontra na Ria Formosa é, no fundo, um arquivo histórico que pode ser lido, de certa forma, e que nos permite, então, estabelecer as relações entre a sedimentação, os processos sedimentares e hidrodinâmicos e a subida do nível médio do mar. Permite-nos, acima de tudo, conhecer mais acerca da Ria Formosa, que é talvez um dos maiores sistemas lagunares de Portugal e da Península Ibérica, com uma importância socioeconómica óbvia, e este conhecimento também serve como base e fundamento para a sua conservação e gestão. Isto é, sem dúvida, os resultados mais importantes. Outro também, ao conhecermos melhor como é que funciona a Ria Formosa, talvez consigamos estabelecer estas bases de gestão para o futuro que sejam mais funcionais e proveitosas para todos. Estamos à conversa com Carlos Sousa, um dos investigadores do projeto CIER. Ele veio para o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve desenvolver doutoramento. O tema escolhido foi precisamente a evolução da Ria Formosa. Este projeto, do qual temos estado a falar, começou a ser desenvolvido com um objetivo muito claro: preencher algumas lacunas no conhecimento. Dentro do próprio projeto, nós não temos só a componente científica, claro que é, se calhar, a que ocupa mais de 70% do nosso tempo, mas também temos uma componente de divulgação e de aproximação ao público em geral, para que todos estes dados não fiquem só escondidos dentro das universidades, normalmente que é onde eles ficam. Então a nossa ideia será criar uma plataforma multimédia de divulgação de cerca dos conhecimentos da Ria Formosa, sempre de uma forma holística, ou seja, assim, de forma de conjunto e de como estes pequenos e complexos sistemas interagem entre eles. Estamos a perceber nisto a parte hidrodinâmica, a parte sedimentar, mas também biológica e humana, como é que estes quatro sistemas e bastante grandes e complexos interagem entre eles e criam tudo isto que é a riqueza da Ria Formosa. Os fatores económicos que envolvem a Ria Formosa não são esquecidos neste estudo. A Ria Formosa tem uma importância económica bastante forte por causa da variedade de espécies. A Ria produz 90% dos bivalves que os portugueses consomem durante o ano. Para desenvolver e divulgar o histórico da Ria Formosa, a equipa de trabalho teve até agora um longo percurso. Nós começámos primeiro por juntar toda a informação que já tinha sido recolhida ao longo de vários projetos de investigação, ao longo de vários trabalhos desenvolvidos, por exemplo, pelo próprio ICNB ou pelo Parque Natural da Ria Formosa. Juntámos estes dados todos e tentámos encontrar quais eram as zonas omissas, não é? Onde é que poderíamos nós entrar. Decidimos, portanto, depois fazer, que é se calhar uma parte grande do nosso trabalho, fazer sondagens. E nisto o que é que se pretende fazer? É penetrar dentro deste arquivo histórico que eu anteriormente falei. Nós vamos fazer furos entre os 2 metros e os 26 metros, dependendo das zonas, onde temos este registro acumulado da evolução da Ria Formosa. A partir daqui é onde vamos fazer a reconstrução da Ria Formosa. O que fizemos até agora foram cerca de 45 furos manuais, ou seja, que são feitos pelos próprios investigadores. São furos de menor profundidade e bastante mais laborosos, que recolhem menos informação, mas também têm que ser feitos, porque também são de prospeção, quase. E depois 4 furos mecânicos, com uma sonda de grandes dimensões, de 6 toneladas, que tentamos aproximar o mais possível dentro da Ria Formosa, e aí já recolhemos mais sedimento, carotes, que são no fundo esses registros sedimentares completos até aos 26 metros. E se conseguirmos estender estes planos em diferentes unidades de profundidade, conseguimos perceber melhor como é que estava a Ria Formosa em diferentes momentos de evolução, da sua evolução histórica, não é? Aqui, depois de recolher estas amostras, nós depois dividimos as amostras em diferentes grupos, são diferentes pessoas, com diferentes responsabilidades. Uma das mais importantes será a microfauna. Esta microfauna dá-nos uma indicação do tipo de ambientes em que eles foram depositados e também de clima, ou seja, variações climatéricas e de ambientes deposicionais, ou seja, de influência do nível médio do mar. Este é um dos trabalhos. Outro dos trabalhos que também foi feito em termos de sedimento, a própria face sedimentar, ou seja, nós vamos tentar comparar o tipo de sedimento que se encontra nas diferentes profundidades, com as idades, não é? Porque depois estas amostras também serão datadas. Comparamos com os ambientes hoje em dia, ou seja, estamos a falar de uma planície intermareal, estamos a falar de um canal de maré, estamos a falar de uma barra, estamos a falar de uma praia, e conseguimos ter, em termos de localização espacial, profundidade e no plano, não é? Como temos agora, onde é que estaria essas diferentes estruturas morfodinâmicas. Outro dos trabalhos que também temos ainda a ser feito é o enriquecimento, um sinal de enriquecimento em metais. Se há ou não há um registro de influência antrópica no sistema ao longo dos anos. O projeto ainda não terminou, mas há já algumas conclusões, conta o investigador, que até há surpresas. De acordo com esta falta de conhecimento que tínhamos, situávamos a formação da Ria Formosa, o início da formação da Ria Formosa, nos 6.500 anos, ou 6.000 anos antes do presente. E este número era avançado porque, à escala global, sabia-se que o nível médio do mar abrandou a sua rápida subida, e ao abrandar permite o estabelecimento de novas estruturas costeiras, não é? Sejam as lagoas ou as próprias praias. Isto era o que se sabia. No entanto, o que nós vimos aqui na Ria Formosa é que, dada a estrutura subjacente, o que está por debaixo destes sedimentos da ria, ou sedimentos lagunares, a rápida inundação desta zona costeira foi feita logo a partir dos 8.000, 9.000 anos antes do presente. Ou seja, aqui a ria tem uma formação, tem um início de formação mais antiga do que aquilo que inicialmente se previa. A Ria Formosa tem na sua máxima extensão, norte-sul, cerca de 6 km e tem uma forma triangular. Este estudo também vai explicar o porquê da ria ter esta forma pouco comum. O que está por debaixo da ria é o que condiciona esta forma que hoje temos. A existência de uma plataforma de baixa profundidade fez com que estas ilhas-barreira, em vez de se estenderem ao longo da costa, no sentido este ou oeste, fossem forçadas a ter que ir para o mar, por assim dizer, para sentido para sueste, não é? Para sul, e depois é que infletem de novo para a costa. Isto faz temos uma forma que, de certa forma, primeiro imaginemos um sistema que se alonga para o mar e depois, quando encontra um ponto de equilíbrio, flete de novo para a costa. E ao fechar estas ilhas-barreiras, ao fecharem esta forma, então aí é que se permite todo o desenvolvimento da Ria Formosa, tal como a gente vê hoje. É um projeto que estuda o passado para compreender o presente e proteger o futuro. E como estamos quase a terminar este programa, desvendamos a resposta à pergunta lançada no início. Sabe quantas espécies animais existem na Ria Formosa? Tem uma pequena ideia? Dê um palpite. Errou. São 644 espécies que existem na Ria Formosa. E as espécies que vivem neste habitat vão desde os moluscos aos peixes, aos répteis, aves, crustáceos, entre muitos outros. É uma biodiversidade bastante grande. E foi mais um programa Ciência em Sintonia, um programa produzido pela PGM, projetos de rádio e televisão, para a Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Para voltar a escutar esta emissão na internet, basta aceder ao site www.pgm.pt, www.pgm.pt e ir à página de rádio. Está lá o Ciência em Sintonia.